ensaiando pra explicar o que eu vou te dizer. Mas é que aquele nosso combinado, que foi feito dentro de um quarto, não vai mais acontecer. Eu sei que o nosso plano era terminar com eles, pra gente ficar junto. Mas houve um acidente de percurso. No meio do caminho vinha uma troca de carinho, e ela começou a chorar. Foi nessa hora que a minha voz falhou, e eu não consegui terminar. Mas se eu tivesse essa coragem que cê teve de terminar com ele, nem penso duas vezes de querer me assumir pro mundo. Foi nessa hora que eu parei pra ver que você não tem nada, exatamente nada a perder. Já eu tenho tudo. Desculpe eu não cumprir o combinado entre você, a cama e eu, mas eu cumpri o combinado que eu fiz com LD. Eu sei que o nosso plano era terminar com eles, pra gente ficar junto. Mas houve um acidente de percurso. No meio do caminho vinha uma troca de carinhos, e ela começou a chorar. Foi nessa hora que a minha voz falhou, e eu não consegui terminar. Ah, se eu tivesse essa coragem que cê teve de terminar com ele, nem pensou duas vezes de querer me assumir pro mundo. Pra ver que você não tem nada, exatamente nada a perder. Já eu tenho tudo. Desculpe eu não cumprir o combinado entre você, a cama e eu, mas eu cumpri o combinado que eu fiz com ele.